dois, isso aqui não é um teste. Um, dois, fuma só na zona oeste. Um, dois, isso aqui não é um teste. Um, dois, reação na zona norte. Um, dois, isso aqui não é um teste. Um, dois, fuma só na zona leste. Um, dois, isso aqui não é um teste. Um, dois, reação na zona sul. Mamelo Sound System inicia transmissões ao vivo direto de onde o número de opções tá em proporção direta ao montante de cifrões acumulados por você. Eu solto o verbo via verso e vou sagaz rumo ao progresso, já que ordem nunca houve. Todo santo dia a gente come caos e couve, tomate, arroz, feijão na melhor opção, se não passa fome, engole o pão, que o diabo amassou. Eu digo som de luta diária na minha ou sua área, aqui nessa pátria podre em que o povo é pária. E aí te digo pária, agora pra pensar. Primeiro é o milionário, segundo José Rico, e o que sobra é seu salário. Terceiro lugar não é grande coisa nesse grande prêmio. Terceiro mundo, terceiro milênio. Terceiro mundo, terceiro milênio. Um, dois, isso aqui não é um teste. Um, dois, fuma só na zona oeste. Um, dois, isso aqui não é um teste. Um, dois, reação na zona norte. Um, dois, isso aqui não é um teste. Um, dois, fuma só na zona oeste. Um, dois, isso aqui não é um teste. Um, dois, reação na zona sul. Quero falar com um por um logo de uma vez. O microfone amplifico o que eu penso sobre a vida. Minha raiz é inabalável. Só cruzo o mapa, fico farta do luxo, da miséria, da classe média. Todo canto tem comédia, não fico na espera de tempos melhores, nem piores. Nossas vozes às vezes invadem as veias de gente que vive diferente da gente. Mas me diz quem é que sente, me diz quem é que sabe o tamanho monstruoso dessa porra de cidade. Gigantes ondas graves que livre como aves viajam pelos ares, estremecendo lares. Nosso corpo é levado sozinho ou aos pares. E mais, as dúzias e até milhares, mulheres, rapazes, dançam crianças, enquanto poderosos enchem contas e panças. Um, dois, isso aqui não é um teste. Um, dois, fuma só na zona oeste. Um, dois, isso aqui não é um teste. Um, dois, reação na zona norte. Um, dois, isso aqui não é um teste. Um, dois, fuma só na zona leste. Um, dois, isso aqui não é um teste. Um, dois, reação na zona sul. Cena 3, panorâmica de volta ao oeste. No alto de um barranco, escutando o outcast. Fazer trilha sonora pra cena que a retina repassa pra minha mente em sintonia fina. Ganha lançada city, por cima alucina. Faz brilhar o olhar do mais velho da menina. É como um mar de luz que parece não ter fim. Zona leste, norte, sul. Daqui é tudo igual pra mim. Chapei no visual, tipo cena do gibi, do surfista prateado que a miliano li. De lá pra cá o mundo mudou com a rapidez do raciocínio de um bom jogador de xadrez. E acontece a mesma coisa com pessoas e locais. O que se via ontem agora não é mais. Sei que a city tá maior a cada vez que eu me levanto. Sua mudança é constante e é por isso que eu canto. Um, dois, isso aqui não é um teste. Um, dois, fuma só na zona oeste. Um, dois, isso aqui não é um teste. Um, dois, reação na zona norte. Um, dois, isso aqui não é